Você vai começar a merda de vida. Que promessas mentirosas são essas? De que você vai parar de beber? Vai deixar de fumar, vai ficar deitar no elevador. Todos sabem o que você quer. Você quer ver se arranja uma grana a mais, só pra ir beber cachaça no bar. Seu mostaço se simulou, se simulou. Onde você vai? onde você vai com essa merda de vida? Que promessas mentirosas são essas? De que você vai parar de beber? Vai deixar de fumar e vai ficar sentado no elevador. Todos sabem o que você quer. Você quer arranjar mais uma grana pra beber cachaça no bar. Seu postaço, su, mulão. Onde você vai se ferrar? Vai beber cachaça no bar, vai se ferrar. Onde você vai?